Panorama Agrícola para 13 de dezembro de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de 13 de dezembro, terça-feira de lua cheia. O ditado de hoje é: bondade em balde é devolvida em barril. Confira no Panorama Agrícola de hoje: Vales da Uva Goethe conquistam indicação geográfica. Especial Aqua Negócios, dados da piscicultura de água doce aqui em Santa Catarina. Mais de 28 mil toneladas de peixe. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para saber manejar corretamente um defensivo, consulte antes um técnico agrícola ou procure o escritório da EPAGRE no seu município. É hora das notícias. Os vales da uva Goethe, na região de Uruçanga, sul do estado, se constituem na primeira indicação geográfica de Santa Catarina. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial aprovou o pedido de registro de indicação geográfica Vales da Uva Goethe na seção de patentes da Revista da Propriedade Industrial. Trata-se de uma conquista importante para os municípios de Uruçanga, Pedras Grandes, Morro da Fumaça, Cocal do Sul e Sari Nova Veneza. Uma conquista que deve impulsionar a comercialização da uva e do vinho Goethe e aumentar o turismo na região. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa. E acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. No quadro Aqua Negócios de hoje, aqui no Panorama Agrícola, nós trazemos dados da produção da piscicultura de Santa Catarina, levantamento feito pelo CEDAP, o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca, a unidade da EPAGRE responsável pela gestão das pesquisas para o desenvolvimento dos cultivos de águas marinhas e continentais. Dados que já estão disponíveis no site da EPAGRE e no site do CEDAP, um trabalho realizado e coordenado pelo CEDAP e pelo especialista em piscicultura Fernando Silveira. A piscicultura tem se apresentado como um bom negócio em Santa Catarina, Fernando? Gostaríamos de dizer que essa atividade da piscicultura é uma das mais rentáveis que o produtor rural pode ter na sua propriedade. Quando se fala assim, dessa maneira, parece que é fácil, mas não é. Ela exige muita tecnologia e um certo investimento financeiro. Mas, se puder fazer, ela é altamente rentável. Os dados do CEDAP mostram que Santa Catarina desponta como um dos principais produtores de peixes no Brasil, atrás apenas do Rio Grande do Sul e São Paulo, mesmo tendo somente 1,2% do tamanho total do território nacional. Isso indica, Fernando Silveira, que a tecnologia utilizada é de ponta. Exatamente. Santa Catarina despontou entre os estados brasileiros como um dos melhores produtores. E vejam bem, o território de Santa Catarina, em relação ao Brasil todo, é bem pequeno. Ele ocupa apenas 1,2% do território. E mesmo assim, num território desse, cheio de montanhas e áreas dobradas, o nosso produtor conseguiu se destacar em relação ao Brasil todo. É um estado muito interessante nesse sentido. Fernando Silveira, nessa síntese da piscicultura catarinense, dados de 2010 consolidados, quais são os números de Santa Catarina em termos de produção na área de piscicultura? A piscicultura, normalmente, ela é trabalhada em propriedades de pequena dimensão. A nossa propriedade rural é pequena, vocês sabem disso. e normalmente são propriedades de cunho familiar. 87% das propriedades rurais de Santa Catarina são de cunho familiar. Então, as propriedades normalmente são pequenas e as áreas para a piscicultura também são pequenas, mas somando todas elas, em Santa Catarina, nós temos uma área inundada, quer dizer, com água, de 12.698 hectares de lâmina d'água. Quer dizer, é muita água, é bastante água, né? Onde o nosso produtor está produzindo. Nessa quantidade de lâmina d'água, Santa Catarina conseguiu produzir 28.319 toneladas de peixe. É bastante produção. 28 mil toneladas de peixe. É muita produção de peixe. Bem, esse total é produzido por um pequeno grupo ou pequenas unidades que detém tecnologia. Tecnologia essa repassada pela Epagri-Sedap. Por exemplo, para o ouvinte ter uma ideia, em 2010, a quantidade de produtores envolvidos na produção foi de 23.973, mas apenas 2.350 são produtores da chamada piscicultura comercial profissional que adotam tecnologia de produção de ponta, tecnologia essa repassada pelo SEDAP. A grande maioria, 21.623 produtores, são da chamada piscicultura amadora, sem regularidade de produção, vendas eventuais, uso de baixa tecnologia. O que mostra, Fernando Silveira, que há um enorme potencial de crescimento ainda para a piscicultura em Santa Catarina, correto? Correto. Existem praticamente 24 mil produtores de peixe em Santa Catarina. É bastante gente, né? Mas profissionais, aqueles que realmente estão ganhando dinheiro com a piscicultura, são apenas 2.350 pessoas. Quer dizer, desses 24 mil pessoas que existem, a maioria não é profissional. Elas normalmente têm um peixinho ali no açude, que vendem excepcionalmente, né, e ganham um troco. Agora, para ser profissional, ela deve fazer um curso e aí sim aprender as tecnologias corretamente. Se você gostaria de ser um profissional e ganhar dinheiro realmente com a piscicultura, procure o escritório da Epagri do seu município e tente se matricular num dos cursos que a Epagri dá. Perfeitamente. Nós estamos conversando aqui no Aquanegócios do Panorama Agrícola com o Fernando Silveira, especialista em piscicultura do SEDAP. Os dados de 2010 mostram que a principal espécie cultivada em Santa Catarina é a tilápia, com 54%, seguida das carpas, com 35%. Depois temos outras espécies, bagres e jundiás, também a truta, o pacu, o tambaqui, a traíra e o cascudo. Chama atenção, Fernando Silveira, que tem crescido o cultivo de jundiá, que é uma espécie com boas qualidades e bom indicativo para o produtor, correto? O jundiá, ele era criado em Santa Catarina de uma forma assim empírica, quer dizer, as pessoas não tinham tecnologia para a sua produção. No entanto, de uns tempos para cá, a Epagri iniciou série de pesquisas para fazer a melhor tecnologia para a produção de jundiá. E ela foi feita e se determinou de que maneira era melhor criar esse peixe. E hoje já os produtores estão usando tecnologia de ponta para a produção do jundiá e a sua produção vem crescendo rapidamente. O grande diferencial desse peixe é que ele tem um ótimo sabor, tem baixo nível de gordura, tem altos índices de ômega 3, carne branca e sem espinhas no filé. Isso faz dele um peixe muito gostoso. Nós agradecemos a Fernando Silveira, do SEDAP, trazendo informações sobre a produção da piscicultura catarinense do ano de 2010. Esses dados de produção você pode conferir no site www.epagri.sc.gov.br, clicando no botão Aquicultura e Pesca e entrando então na página do SEDAP, que é o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da EPAGRE. Esses dados servem para políticas públicas e são enviados também para o Ministério da Pesca e Aquicultura, para o IBAMA, para o IBGE e também para a FAO, o braço da ONU, das Organizações das Nações Unidas, para a Agricultura e Alimentação. Muito obrigado pelas suas informações e pela sua entrevista, Fernando Silveira. Fiquem à vontade. Quando quiserem mais informações, entre em contato com a EPAGRE, que você terá todos estes números que você vai usar para a sua produção. Mesmo prefeituras que queiram saber se vale a pena investir na atividade, entre em contato com a empresa que você terá essa informação. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.